Olá. Receber honra é algo satisfatório para o ser humano. Nós, na condição de seres pecadores, gostamos muito de ser honrados. Isso é uma realidade, faz parte da natureza humana. Uns, levam isso a um grau maior do que outros. Até tem gente que não liga tanto para isso, mas o fato é que na carne, na condição normal do ser humano, é o que é a regra, vamos dizer assim, é as pessoas gostarem de algum tipo de honra, seja ela às vezes até mínima. Pequenas honras já são bem aceitas, já caem bem para o ser humano, para o coração, do ser humano. A questão é que as honras deste mundo, segundo as Escrituras, nos advertem constantemente, e nos esclarecem para que a gente não seja uma vítima desavisada sobre o assunto. As Escrituras, nos esclarecem que a glória deste mundo, as glórias, a gente poderia dizer, as muitas glórias que este mundo propõe, que esse mundo oferece, elas são efêmeras, ou seja, elas não são duráveis, elas vão durar no máximo essa vida que temos aqui. Ela é enganosa porque ela é atribuída por outros seres humanos. E por conta de valores que o mundo atribui, então é complicado. E o próprio coração humano é enganoso nesse sentido. Ela é fútil porque não é aquilo que deve ser buscado, não é algo profundo. É se satisfazer com algo exterior, embora existam sim as honrarias por conta de atitudes heróicas, atitudes de caráter, mas mesmo assim, como elas procedem de seres humanos, quando elas vêm de outros seres humanos como nós, isso já cai na superficialidade. Muito diferente disso, as Escrituras nos mostram que a honra que realmente importa, a honra que tem valor de fato, é aquela que procede de Deus. A honra que Deus atribui a homens, como a gente vê, quando falo homens aqui, evidentemente, há mulheres também nas Escrituras que são honradas por Deus. Seres humanos que são honrados por Deus nas Escrituras, Deus honra de muitas maneiras. Deus honra de formas diferentes. Muitas vezes, e principalmente no Antigo Testamento, nós podemos perceber isso de forma mais clara. Essas honras, elas estão relacionadas, sim, a privilégios que são desfrutados, inclusive neste mundo. E particularmente a nação de Israel podia testemunhar isso quando os homens eram honrados. Nos seus cargos, eles eram honrados, na sua vida, ou seja, Deus cumprindo as suas promessas por meio de determinados homens, e assim eles recebem ali honras da parte de Deus, e Deus demonstra isso. Essas pessoas visivelmente eram reconhecidas pelos demais ali da nação como pessoas honradas por Deus. Na nossa trajetória aqui, dentro da profecia de Isaías, vemos que o profeta fez um pequeno intervalo aqui, quando ele estava falando, num grande trecho aí, sobre o juízo de Deus, quanto às nações, o juízo que Deus estabeleceu para as nações, as várias punições, as várias questões envolvendo aí nações com as quais Israel tinha uma ou outra, um outro tipo de relacionamento, e mais especificamente Judá, que é o reino do sul, nesse tempo de reinos divididos. E nesse intervalo, Deus dedica justamente, incumbe, né, Isaías de a se dedicar a proclamar algumas coisas. E ele apresentou uma advertência, revelando que quando os babilônios estivessem prestes a devastar Jerusalém, os habitantes dessa cidade estariam em festa, demonstrando um coração impenitente, um coração não quebrantado. Deus ficaria como ficou, profundamente perdão, tive uma pequena falha aqui na gravação. Retomando então, Deus ficaria profundamente irado com o povo por conta disso. Em meio a essa situação, e dentro desse mesmo capítulo, o que Deus incumbe agora Isaías é de procurar uma pessoa. E ao procurar essa pessoa, nós vamos ver que ele vai falar desta pessoa e de outra pessoa. Ou seja, nós temos dois personagens, então, que são colocados em destaque e são colocados em posições opostas. E o curioso é que eles lidam com dois tipos de honra. Esses dois tipos de honra que eu mencionei agora há pouco. A honra que o homem busca, a honra deste mundo, a honra que é efêmera e a honra que vem de Deus. Muito bem, então a gente voltando aqui para o capítulo 22 de Isaías, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 25. Assim diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos: vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe: o que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada? Eis que, como homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando-o numa terra espaçosa. Ali você morrerá e ali acabarão os carros da sua glória, pois você é a vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício e você será derrubado da sua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Uquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava, irei cingi-lo com a faixa que era sua e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como uma estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. O que nós temos aqui é Deus nos mostrando que há dois tipos de honra, e ele mostra isso por meio de dois administradores. Que são esses administradores? São pessoas com altíssimo cargo no reino de Judá. Aquela pessoa que detinha um controle ali sobre os recursos, os tesouros da nação, uma espécie de administrador geral, a gente poderia dizer assim. Alguém que está logo abaixo do rei, alguém com uma certa autoridade, alguém com certos privilégios. Então ele fala aqui de alguém. Primeiramente, ele vai falar do administrador que foi destituído. O que seria destituído? É isso que Isaías está anunciando para essa pessoa, que ele seria destituído. Isaías foi incumbido de procurar esse homem e dizer isso para ele. E o que que esse homem fez? Esse homem buscou uma honra que sequer lhe pertencia. E o fato mais evidente disso, e alguns comentaristas entendem que quando Isaías foi até ele, esse homem estaria em plena atividade, ali supervisionando a obra tão importante para ele, que era a obra envolvendo a construção do seu túmulo. Muita gente se preocupa com isso, se preocupa com a construção, construção de seus túmulos. E veja, na antiguidade, principalmente, era muito comum que reis, governantes, eles fizessem os seus túmulos com grandes monumentos. A gente vê isso no Egito, por exemplo, aqueles monumentos enormes construídos para os reis. Temos lá o Vale dos Reis, inclusive, até hoje está lá testemunhando sobre isso. Então era algo que os reis faziam, mas isso era algo restrito aos reis. E veja que esse homem ele está construindo dentro dentro da área que pertencia ali ao rei, nas imediações do palácio. Não é desse, a gente não sabe exatamente aqui. Aqui fala do monte, um lugar alto, um lugar elevado, um lugar que poderia ser visto pelas pessoas. Esse homem, então, que tinha esses privilégios, esse homem que tinha uma posição, ele é o administrador do palácio, ele tinha ali um controle sobre uma série de coisas, mas ele extrapola, ele excede a sua autoridade, excede a sua posição, a sua função, o seu cargo, e resolve fazer uma sepultura no meio de tudo aquilo que estava acontecendo. Veja que Jerusalém aqui está sendo cercada, está sendo atacada, as pessoas estão pensando em como se defender. Tem muita gente, se tiver correto o contexto aqui, se tiver paralelo ao que a gente viu na passagem anterior, o pessoal estava lá até mesmo meio perdido, gente até festejando, mas esse homem está preocupado com a sua honra. Ele está preocupado em construir um túmulo imponente, uma obra grandiosa para si mesmo, para eternizar o seu nome, para que seu nome ficasse célebre. Mas Deus o pune. Então, Isaías foi incumbido de dizer que ele perderia tudo: perderia o cargo, as funções, a honra, tudo, tudo seria tirado dele. Mais adiante, a gente vai ver no próprio livro de Isaías. Em Crônicas, a gente vê em texto paralelo aqui, a essa narrativa, um pouco adiante, na verdade, não paralelo a esse texto, mas dentro do contexto de vida deste Sebna, deste homem chamado Sebna. Nós vemos que ele vai ser rebaixado, é o que se entende ali. Ele imediatamente não vai sair da nação. Porém, o futuro dele, o futuro que ele imaginava sendo sepultado com honras, num lugar muito honroso, num lugar muito imponente, isso não vai acontecer, porque Deus vai. A palavra aqui que é usada é arremessado, ele vai ser lançado com toda a força para fora. A ideia aqui, claro, diante das invasões que viriam, diante dos inimigos que chegariam, ele seria tirado e iria morrer longe da sua nação, e aquele túmulo ia ficar para outro, talvez até para outra finalidade, O fato é que ele não iria ser sepultado, não iria ser sepultado ali. O que a gente pode aqui perceber claramente que o texto está nos mostrando é a Escritura focando aqui agora. Veja como Deus lida com a história, como Deus lida com as coisas que a gente vê na Escritura. Quando nós não nos perdemos em excessos de alegorizações, alegorizar tudo que está na Escritura, quando nós nos perdemos com um literalismo excessivo, mas procuramos enxergar a narrativa como ela é, veja como é bonito perceber que Deus ele coloca o foco agora primeiro em Judá, ele tira o foco geral das nações, ele se volta para falar com Judá, especialmente com Judá, e agora ele está lidando com indivíduos para mostrar que havia a questão individual, havia pessoas ali, cada um fazendo um tipo de absurdo, cada um cometendo um tipo de desatino, de pecados, de coisas que Deus reprova. E aqui está esse Sebna, um homem cuja posição subiu a cabeça, como a gente diria hoje em dia, e que foi punido por conta disso, punido com a perda da sua posição, punido com a frustração absoluta dos seus planos de glória, de ser sepultado num grande túmulo, etc. A busca da glória pessoal é um caminho que Deus repudia. Nós precisamos entender isso de maneira muito clara. As Escrituras colocam isso sempre como uma grande advertência. Cuidado com a busca da glória pessoal. Cuidado com a posição que muitas vezes ocupamos, cuidado muitas vezes até com aquilo que imaginamos que somos e não somos de fato. Esse homem talvez imaginasse que ele tinha direitos como um rei, o texto faz perguntas nesse sentido: o que você está fazendo? O que é esse lugar? Qual é a sua ligação com esse lugar? Que tipo de linhagem você pertence para estar procurando isso? Busca de glória pessoal, um caminho perigoso, um caminho que deve ser evitado. Por outro lado, você tem, além do administrador destituído, você tem o administrador escolhido aqui nesse texto. O texto nos fala de Eliaquim. Eliaquim é chamado aqui de meu servo. Deus diz que no lugar de Sebna ele iria colocar Eliaquim e o chama de meu servo. Isso não é pouca coisa quando a gente olha para as escrituras. Meu servo pode ter conotações diferentes, até pessoas que foram usadas por Deus, que eram de outras nações, são chamadas de servo. Mas aqui trata-se de alguém que tem algo muito próprio, muito particular aqui para ser chamado de servo. O termo meu servo, de um modo geral, de um modo não específico, ele tem a ver com essa função, vamos dizer assim, de alguém que Deus vai usar como seu instrumento. Deus quer usar como seu instrumento de alguma forma. Alguém que Deus vai colocar a seu serviço. E é o caso de Eliaquim. E por isso ele receberia honras. Não honras que ele buscou, não honras que ele trabalhou para fazer uma propaganda pessoal de si mesmo, para buscar por meio de políticas, por meio de troca de favores, etc. Mas uma honra que o próprio Deus estava reservando para ele. Ele receberia manto, o cinto, ou seja, os símbolos da sua autoridade. Ele seria empossado de forma oficial. Não seria nada assim paralelo, que as pessoas não soubessem. Não, ele receberia os símbolos, o manto de autoridade, aquele manto, aquela roupa, não uma roupa comum como as pessoas usavam ali pela cidade, pelos campos, suas roupas mais simples, podemos dizer, mas um manto de autoridade. Não é o manto do rei, mas é um manto que mostra ali que ele tem uma posição, que ele tem uma autoridade, isso de maneira oficial. Uma autoridade também em relação ao povo, uma autoridade muito, muito diferente ele receberia aqui. O texto diz que ele seria como um pai para o povo de Jerusalém, ou seja, alguém com quem eles podiam contar, alguém que, com quem eles poderiam se relacionar de uma forma amistosa, de uma forma paternal mesmo, alguém que iria cuidar deles, alguém que iria ao encontro dos interesses deles. Uma autoridade paternal, Deus iria conceder isso para Eliaquim. A autoridade de decidir efetivamente, a chave nos ombros, a chave do reino de Davi sobre os ombros. Isso é uma figura, né, de alguém que carrega uma chave. Imagina aquela chave do palácio, a chave do tesouro, a chave dos recursos do reino, tudo estaria nas mãos dele, esse controle passaria pelas mãos dele. É uma responsabilidade, evidentemente, uma responsabilidade que Sebna certamente usou de maneira que comprometeu o seu ofício, a sua função. O texto não diz que ele roubou, que Sebna roubou alguma coisa lá para usar lá para sua sepultura, os seus carros, que depois seriam para vergonha dele, etc. Mas aquilo que ele tinha, ainda que fosse de seu legítimo direito, foi usado da forma errada. Não seria assim com ele aqui. Uma autoridade estável, uma autoridade reconhecida. Aqui fala que ele seria como uma estaca aqui, o sentido de algo que é colocado para que possa se pendurar as coisas. É uma figura que é usada aqui. Nessa estaca, que agora é Eliakim, os utensílios vão sendo pendurados. E o texto fala que, inclusive, ele vai ter uma autoridade sobre a própria família, uma honra para sua família. Os utensílios, desde os mais simples até os mais nobres, as pessoas menores da família, de menos importância, até as de maior importância, todos estariam abrigados por ele, todos iriam se orgulhar dele, por ser uma pessoa de notoriedade, assim, em termos do que ele realizaria, do que ele faria pela nação. Ele seria um homem honrado, porque Deus concedeu essa faculdade a ele, e Deus faria com que ele recebesse a devida honra neste mundo. É importante destacar isso. Não é sempre que isso acontece, que as pessoas, que Deus escolha que as pessoas sejam honradas neste mundo, mas esse foi o caso dele, porque Deus queria mostrar determinadas coisas, até contrastando esses dois homens, tirando um e colocando o outro. E veja, Eliakim perderia tudo, mesmo sendo um servo. O texto encerra dizendo que ele viria a perder tudo. É isso que diz o versículo 25. Quando a dominação estrangeira chegasse ali, quando os poderes de Jerusalém caíssem, fossem e todos ali fossem destituídos, Eliakim não seria a exceção. Então aqui você vê que ele não está sendo punido pessoalmente por Deus, é a nação que está sendo punida, e ele faz parte da nação. Então ali todos acabam perdendo tudo. Então a estaca que estava ali estava firme, Deus firmou, mas quando viesse o inimigo, quando viessem os invasores, é claro que nem ele iria subsistir. Por quê? Porque o desígnio de Deus, nesse caso, era disciplinar a nação. Ele sim foi um servo cuja honra procedia de Deus e não dele mesmo. Apesar disso, o que Deus faz aqui é reafirmar o seu poder sobre os governos, sobre as pessoas que ocupam os cargos nesses governos, sobre tudo e sobre todos. Ninguém escapa a esse poder de Deus. E Deus controla tudo isso. E claro, aqui você tem um cenário onde Deus está mostrando, está focando, está colocando o holofote em Judá e especialmente nesses dois homens, para mostrar que tanto ímpios quanto os piedosos estão debaixo da sua soberania, do seu poder, e a disciplina sobre Judá não iria poupar Eliakim, porque a disciplina sobre Judá era algo que Deus já havia decretado, era algo que tinha um escopo maior, tinha um alcance muito maior, tinha razões muito maiores do que a honra que foi dada a Eliakim. Não foi ele que perdeu a honra ali dentro de um cenário em que ele perdeu a honra e a nação continuou. Não, a nação caiu e ele juntamente, claro que sua honra acabou sendo perdida. Por quê? Porque estava relacionada àqueles tesouros, àquela função que ele tinha ali. Veja o caso de Daniel, por exemplo, que é deportado, né, levado cativo para a Babilônia, mas ele acaba tendo uma honra lá também. Deus o honra de outra forma, de outra maneira. E Deus honra seus servos de maneiras diferentes, sempre de acordo com os seus desígnios, que são soberanos, que são eternos, que são perfeitos. A questão aqui é nós pensarmos que tipo de honra tem nos atraído mais. Qual é a honra que aquece o nosso coração? Qual é a honra que nos torna mais satisfeitos? Eu penso que esse texto, mais uma vez, como outros, ele reforça a ideia de que nós devemos fugir dessa tentação mundana, carnal, de buscar a glória pessoal. Eu sou alguém importante, as pessoas hão de lembrar de mim, quem sabe vai ter alguma coisa com meu nome, eu preciso escrever um livro para que fique para a posteridade. Tantas e tantas coisas que as pessoas podem fazer nesse sentido, e nós podemos muitas vezes nos contentar com glórias pequenininhas até, mas temos que pensar: será que é uma glória pessoal que eu estou buscando? Temos que fugir disso. Temos que descansar na glória atribuída por Deus. Descansar porque é Ele que atribui. A gente não vai atrás disso. Ele vai dizer: olha, eu vou te dar uma glória, eu vou te dar algo para que você desfrute. Agora, atenção, pode não vir neste mundo. Muitos não tiveram glória neste mundo. Paulo, o apóstolo, disse que ele e todos os demais do grupo eram considerados como a escória do mundo. Ou seja, eles eram, como nas suas próprias palavras, os seres mais desprezados, considerados como mais desprezíveis. Eles eram chutados, eles eram humilhados, eram escarnecidos. Não receberam honra, pelo contrário, acabaram sendo martirizados. Claro que aqueles que os acompanhavam, que usufruíam do seu ensino e tudo mais, essas pessoas sim gostavam deles e foram seus discípulos e propagaram o evangelho, e o evangelho está aí até hoje. E a honra deles está aí nas Escrituras, a honra dos apóstolos está aí. Eles não desfrutaram dela aqui nesse mundo, mas quanta honra Deus atribui sem qualquer questionamento que a gente possa fazer. Claro, esses homens foram muito honrados. Esse é o tipo da honra que vale a pena. Podemos não possuir, podemos não possuir e podemos vir a perder, como é o caso de Eliakim. Eliakim teve e perdeu, mas o que ele viveu aqui nesse mundo foi algo que Deus deu para ele, para que ele o servisse. E isso já foi bom para ele, para sua honra diante de Deus, a honra que Deus quer. O que mais importa é que nós sejamos aprovados. Nós sejamos aprovados por Deus, sejamos considerados bons servos dele. Isso é o que realmente faz toda a diferença. Que Deus nos ajude a fugir da glória que Deus abomina, da glória que Deus não quer. E nos ajude, que Deus nos ajude a termos a glória que agrada a Ele, vivendo para o agrado dEle, vivendo para servi-lo. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.